foi, me fez eu entender. Agora se liga e eu vou te dizer. O amor é lindo, nos faz entender e viver. É triste o caminho de viver sem ter você. Minha paixão!